era visto como um herói adulto e respeitado pelos outros heróis. E junto com o Bendis transformou ele no Pateta, que é um adolescente, assim, é um cara de 30 e poucos anos com a mentalidade de um adolescente de 15, que, sei lá, é um adolescente de 15 dos anos 90, que é do Jackass. Só faz piada fora de hora e ninguém suporta. Transformou o senhor responsabilidade no senhor irresponsabilidade, basicamente. Sim, sem falar nas outras coisas que ele fazia. Porque, assim, o Slot, a verdade é que ele... Eu tudo bem que essa aqui é sobre Spencer, mas só pra falar. O Slot tinha histórias que ele realmente queria contar, como, por exemplo, o Aranha Verso. Bem, seja ruim, gostem ou não, ele realmente tava com vontade de contar aquela história. Ou o Aranha Superior, que realmente queria contar aquela história. O problema é que as histórias que ele quer contar, elas são, sei lá, a cada 20, 30 edições. Aí, nesse meio, ele fica enrolando e girando a história em ponto falso, com histórias uma mais insuportável que a outra, que aí isso que também frustrava muito. Porque, por exemplo, podia ter colocado qualquer outro roteirista pra pegar todas aquelas 20, 30 edições entre Confins do Inferno, a Confins da Terra, a começar o Aranha Superior, que dava na mesma. Pois é. Fora que... Basicamente, o Dan Slott tinha boas ideias, mas não sabia executar, não é? Exato. E ele ficou rodando em falso e depois, pra piorar tudo, ficou descarado que ele tava enrolando pra ser o recordista de edições do Aranha. Que quando o Bendy saiu, ele falou, se eu soubesse, eu tinha ficado um tempinho a mais. Pois é. Aí, o tanto que a gente nota assim que o Dan Slott, ele escreve bem quando são histórias curtas, né? Aquelas minisséries, aquelas coisas assim, ele escreve bem. Mas nessa fase dele escrevendo aí as mensais, ele teve que enrolar e acabou escrevendo mal, né? E até que ele deixou, basicamente, as coisas um tanto arrumadas, né? Tipo, ele criou lá um duende macabro e ele mesmo fez questão de dar cabo do mesmo, né? Mas, ele não deixou nada em aberto, né? Ele não deixou nada em aberto. Ele fechou tudinho que ele tinha aberto. Ele literalmente apertou o botão de reset de tudo que ele fez. Mas, tipo, ele deixou algumas coisas. Tipo, o Peter e a Mary Jane não estavam nem perto de voltar quando ele terminou a última edição. E... ele também deixou, por exemplo, o Norman naquela situação lá dele achando que... O Norman achando que é o Cletus Kasady, naquela loucura dele. E deixou o Octopus naquela fase superior dele. Mas outro roteirista já deu conta daquilo antes do Nick Spencer assumir. Assim, eu sei que vai ser uma briga nisso, mas... A impressão que me dá é que quando o Spencer chegou, quando o Nick Spencer chegou, o editorial pegou um esfregão e um balde e disse: você vai ser o faxineiro, você vai limpar tudo que não tá fazendo sentido nesse personagem, ou que não seja. Ou que não esteja direito. Aí foi fazendo um checklist. Gata Negra, vilã, não gostaram. Pecados Pretéritos, odiaram. Harry ressuscitado, flopou. O Kraven voltou à vida, flopou, tem que dar um jeito de voltar à última caçada. Ele foi fazendo o checklist e rearrumando tudo. Uma outra coisa que tá no checklist, faltou... que eu acho que vale a pena comentar. Só faltou ele matar a Tia May de novo. Tentou, pegou o câncer. Ele tentou, ele já voltou o negócio. Não, ela pegou o câncer, na verdade, do título do Tom Taylor. Mas assim, outra coisa lá que faltou no checklist comentar, que eu acho que é importante, é: Peter Parker conseguiu um doutorado sem nem precisar estudar. Vamos dar um jeito nesse preguiçoso. Isso não fez sentido na fase do Slot, porque quando a gente para, assim, tipo, o Dr. Octopus sempre falando que era o cara superior, super gênio, e na hora de conseguir fazer uma tese, a única ideia que ele tem é plagiar a si mesmo. Sendo que, segundo o próprio canon da Marvel, ele deveria ter feito aquele doutorado dele há uns 30 anos. Qualquer pessoa que chegasse com uma tese plagiando algo de 30 anos atrás, não chegaria nem os caras... Na segunda página, cara, isso aqui é tão defasado que não serve nem como referência ao teórico mais. Pra tentar, eu vou ser o advogado do diabo aqui. O Dan Slott, ele chegou a abordar isso no próprio título dele, lá que tinha um professor lá que tava pegando no pé dele porque percebeu que ele tava se plagiando. E aí, mas aí depois, se eu não me engano, o Homem-Aranha salvou a vida dele. Aí o cara, em troca, decidiu ficar quietinho. Não, foi pior ainda. Eu lembro, o Octopus, ele criou uma imagem holográfica dele como Otto Octavius. Aí ele foi conversar com o cara e disse que na verdade... E inventou pro cara Porque o cara, ele se achava o único amigo do Octavius, de verdade. Ele pensava que os dois eram amigos. Aí o cara chegou, meu irmão, tenho que te contar um segredo. Na verdade, eu plagiei o Peter. Não copie ele, por favor. Eu plagiei um cara que, na época, antes mesmo dele ter nascido. Tipo, foi 30 anos atrás, como vocês comentaram. O Peter não era nem nascido, embora ele já esteja beirando os 30, mas não queria admitir. Mas... É, mas aquele negócio, será enfim. Que, tipo, eu não lembro bem, mas talvez não tenha sido algo da época da faculdade do Octavius, não, mas algo que ele fez já depois de adulto, não, quando o Peter era adolescente. Não, o problema, tipo. o que lasca é isso, ele falou, com todas as letras, plagiou a tese do Octavius. Pois é, isso daí não tinha como se segurar, essa desculpa não tinha como se sustentar por muito tempo. Pois é, mas... Vai ver o Octavius ficou fazendo várias faculdades, né? É. Aí depois de velho continuou fazendo faculdades. Pois é. Isso explica muita coisa, porque na Guerra Secretas ele deixou bem claro: não, eu sou doutor de física nuclear, não tem nada de medicina. Chegou na Aranha Superior, não, deixa eu fazer uma cirurgia no cérebro aqui, porque eu sou doutor. Aham, uhum. Pois é. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar da fase do Dois Lotes, que vocês queiram situar aqui pra fase do Nick Spencer? Eu até lembrei de uma coisa, mas não era do Dois Lotes propriamente que fez aquilo. O que foi? Ah, foi o que o Chip Zdarsky fez, que eu achei bem legal, que foi transformar o Homem-Aranha e o J. Jonah Jameson em amigos, né? Enxergas. Sim, o Slot usou acho que só uma vez isso, que era um problema que o Slot tinha, que ele praticamente ignorava qualquer outro lateral. Ele ignorou a Teresa Parker enquanto pôde, mas essa parte do Jameson ele teve que usar lá pra ter um Norman descobrir que o Peter era o Aranha de novo. É. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Se a gente fosse entrar no Chip Zdarsky mesmo, tem essa coisa do Jameson, ainda tem a Teresa Parker, né, que eu ia justamente falar disso, aí tocaram aí. Eu acho que foi legal ele ter trazido ela de volta. E o Nick Spencer aproveitou isso também. Uhum. Mas só uma coisa. O Nick Spencer, ele entrega a idade bonito com as coisas que ele traz de volta. Porque fica muito na cara que ele lia o Aranha do final dos anos 80 e início dos 90. Com tanta referência à fase do Dematteis e do Michelini que ele coloca. Só ele pra lembrar do Estrangeiro. Não, eu acho que ele também leu bastante os anos 2000, porque ele também pega muita coisa do Straczynski também. Não só os famosos pegados pretéritos, mas aquela coisa lá do Homem-Aranha com o Estranho, trabalhando os misticismo. Trouxe até de volta o Morlun lá na fase dele. Ah, é porque o Morlun eu lembro que tava no Spider-Dom, uma coisa assim. Sim. Que o cara, ele meio que fingiu que não era com ele e botou num tain. É, mas é isso, acho que a gente já pode agora começar a falar dos arcos do Nick Spencer, quando ele assumiu o título, né? Falado propriamente dito, já começa ruim? Sim. Vamos começar falando do primeiro arco, o arco Sessão da Tarde. Meu alter ego é meu clone. Eu acho que esse primeiro arco, ele já situa a gente no que ele tá querendo fazer. Que são histórias que vão... São arcos de 5, 6 edições, que a história vai começar e vai se resolver e foda-se, sabe? Não, não vai ter continuidade pra nada. Os 4 ou 5 primeiros arcos são mais ou menos assim. São histórias que não levam a lugar nenhum. Que não tem tem um começo, meio e fim, mas se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. É, tipo, esse primeiro arco... Basicamente, essa primeira fase dele foi tipo aquelas séries de TV que cada episódio era uma história, né? Que começava e terminava naquele mesmo episódio. Mas a temporada em si tinha aquele arco de fundo, né? Que dava umas pistas a cada episódio, né? Que no caso era o condenado que desde o início já começa a dar umas pistas, né? Mas cada arco era uma historinha fechada, começava e terminava ali. Aí eu não acho isso ruim. Isso talvez fique ruim pra quem, digamos, queira ler como ônibus, que seja uma história de início, meio e fim, mas pra quem vai lendo pra uns encadernados soltos, pensando no assim, na vendabilidade da proposta, fica bom do cara não ter que ficar pegando uma continuidade gigantesca. Uhum. Mas considerando que eu vejo essa fase dele inteira como uma gigantesca faxina, eu acho que faz sim, faz sentido ser desse jeito que ele criou. Porque ele realmente era como se cada arco fosse, quero pegar esse aspecto da vida do Peter e eu quero consertar ele. E nesse meio, aí ele coloca vários... O problema talvez nem seja que ele vai esquecer, né? Que ele coloca vários plots de longo prazo. É. Porque o... tem lá o Formiga Negra e o treinador ficam caçando os caras por um bom tempão. O clone do Legion Leeds aparece na edição 10 e pra voltar o original só 40, 50 edições depois. É, uma coisa que eu lembro... uma coisa que eu lembro que a gente até comentou, que eu comentei na época, é que, tipo, ele começou lá um arco do Jameson, aquele de Natal, lá com os Esmagaranhas, o Homem-Zarrão, e, tipo, o arco acabou lá num gancho, aí o Nick Spencer, eu contei, ele só voltou a tocar nesse gancho exatos um ano depois dele ter feito essa história. Tipo, ficou a história do Jameson lá em suspenso um ano sem um fio. É, isso também faz muito lembrar essas séries episódicas, né? Porque justamente essas séries de TV, assim, que cada episódio é uma história, às vezes demora. Eles colocam uma pista em uma temporada e vem resolver na outra temporada, né? Era muito comum isso. Essa fase no X-Men tem muito esse estilo de série de TV dos anos 90, que era essas séries, cada episódio é uma história. Tem muito esse estilo anos 90 de seriado de TV. E também lembra até... Não, pode continuar. Assim, de certa forma, eu acho até... Talvez vocês possam discordar, mas... Lembram... Não tô dizendo que é, mas lembra um pouco a... É quase como se fosse uma versão pros anos 20, por assim dizer, do que foi o Michelin dos anos 90. Porque não são aquelas... A maior parte das histórias não são aquelas histórias vamos revolucionar tudo, era muito... Tem muitos arcos da Sessão da Tarde, tem, assim... Se você for lembrar, tipo... Também era desse jeito. Ah, você tem um plot do Venom. Aí o Venom era... O Ed Brock era preso. Levava 2 anos pro cara voltar. Pra ele não ser muito... Esqueci a palavra. Super exposto. Ele até tinha alguns plots. Eu tava relendo a fase Micheline. Aí ele começa o plot do Harry Osborn no inferno. Aí vai continuar. Dele tendo... guardando as coisas no segredo. Aí ele esquece esse plot, aí o Conway vai pegar esse plot uns 2 anos depois pra dar um fim nele. Aí o Deon DeMatteis e usa de verdade. É. Rapidinho aqui, outra coisa que ele queria dizer também é que, tipo, eu falei desse estilo anos 90, mas eu, assim, estilo série de TV nos anos 90, mas eu gosto desse estilo, sabe? E eu acho que combinou com Homem-Aranha. Eu acho que deu muito certo com o estilo do Homem-Aranha. É um estilo que eu gosto. E falando em série dos anos 90, muitos dos plots que ele apresenta lembram mesmo coisa de séries dos anos 90. Tipo, Homem-Aranha dividindo AP com o inimigo dele, o Boomerang. Aquela amizade, brigas do Aranha com o Jameson lá, que é tipo aqueles filmes lá de amigo inconveniente lá dos anos 90. Que, tipo, no começo os caras se odeiam, mas depois o cara aprende a gostar do cara. Tem muita coisa mesmo que lembra bastante mesmo essas séries. Basicamente o Nick Spencer fez... do lado de Peter Parker, ele fez uma sitcom. E do lado do Homem-Aranha, ele fez essas séries mais assim adultas dos anos 90, estilo episódio. E os primeiros arcos, como o João falou, eles são bem soltos, né? Temos o primeiro arco que... O Peter, ele sendo exposto por plágio pelo Dr. Octopus e tendo que voltar pra faculdade. Aí dá aquela confusão que ele se divide em dois. Aí divide o Homem-Aranha, o Peter Parker com as responsabilidades e o Homem-Aranha sem responsabilidade. Tem também a... Logo em seguida, temos... Aí aparece o Free Sentinela também. Aparece o Free Sentinela no meio da confusão. Que eu acho que foi criado pelo Michelin também, na época de Vingança. E ele trouxe de volta, porque apesar de ser... Pelo nome parecer e o estilo parecer ser um vilão dos X-Men, na prática os X-Men eu acho que nunca usaram Tri-Sentinela. É praticamente um vilão do Aranha com um template dos X-Men. Que é engraçado. Realmente. Também outra coisa que ele andou fazendo muito na fase dele foi resgatar esses vilões pequenos, né? Tem um arco que ele resgata o Matador, pra vocês terem ideia, que era um vilão dos anos 80 que morreu nos anos 80 mesmo. E também os arcos. Depois temos aquele arco lá do Homem-Aranha indo... Não é nenhum arco, são só 2 edições, né? O Homem-Aranha indo com o Boomerang pro bar sem nome, arranjar um dinheiro. Naquele tem uns vilões que ele trouxe que até de figuração apareceram assim, só de figuração. Mas eram vilões que já não tinham aparecido há muito tempo. Mas apareceram pelo menos de figuração ali. No bar sem nome ou naquela caçada do Kraven lá. Eu acho que esses primeiros arcos, ele dá muito pavimento para o primeiro grande arco que ele queria fazer, que é o caçado. Que durante esses primeiros arcos aparece sempre o treinador com formiga, pegando os vilões e os heróis com temas de animais. E aí no começo a gente não entende por quê. Aí depois que eles conseguem pegar todos os vilões, os heróis, bota lá no Central Park, que tem a grande arco do caçados, que ele introduz o outro cara, o condenado, que ele vai ser o grande fechamento da saga dele. Eu acho que até caçados é um pouco disso que vocês falaram. Histórias periódicas, fechadas, que você lê ali em 5-6 edições, de arcos que não fazem muito relevância para o grande. E depois que vem caçados, que é o primeiro grande arco, que tem muita luta, muita batalha. E aí depois disso degringola completamente para mim. Tanto que eu gosto da parte do caçados, eu gosto bastante. E depois disso eu acho que só piora, é só ladeira abaixo. Esse caçados eu achei bem interessante porque, assim, há anos atrás, antes mesmo do Slott assumir de vez o Aranha, eles tinham ressuscitado o Kraven. Aí pensamos, beleza, ressuscitaram o Kraven, vamos ter muito combate do Homem-Aranha com o Kraven agora. Em 10 anos, o Kraven e o Homem-Aranha nunca chegaram a se topar. Provavelmente o Kraven foi brigar com a Garota Esquilo. Sim. Foi brigar com o Kane. É. Tipo, ao contrário da ressurreição do Norman como Duende Verde lá nos anos 90, lá que depois que ressuscitaram o Norman, eles aproveitaram pra caramba o personagem, e o Kraven ele não tava sendo aproveitado na Marvel. O pessoal simplesmente não tava querendo pegar ele. Aí o Nick Spencer pensou, beleza, já que ninguém tá mexendo com o Kraven, eu vou logo voltar ele pra tumba de onde ele nunca devia ter saído e vou deixar um outro Kraven aqui que não tem todo o peso da última caçada pros outros roteiristas poderem brincar com ele à vontade. Aliás, eu acho que foi uma jogada muito esperta do Nick Spencer de ter matado o Kraven original e colocado um clone no lugar. Pois é. Ao mesmo tempo que ele encerrou a história do Kraven, ele deixou o Kraven lá pro povo usar, né? De certa forma. Verdade, ele fez melhor ainda, porque ele praticamente, quando ele matou o Kraven, ele matou o Kraven da última caçada, literalmente, porque ele reticou, ele deu uma de Jim Starlin, que não sei se vocês sabem, mas o Jim Starlin, toda vez que ele pega o Thanos, ele inventa um jeito de... Ah não, todos os outros Thanos que apareceram eram clones, ou então era uma versão bêbada de outra dimensão, alguma coisa assim, pra dizer, não, o Thanos que vale é só o meu. Aí né, colocaram o Thanos pra apanhar do Kazar, não podia deixar essa passar na cronologia, né? Aí o Spencer chegou e falou, olha, não, aquele Kraven que voltou na Caçada Sinistra, ele foi correndo pra Terra Selvagem, um outro evolucionário já fez clones dele, jogou um zilhão de clones pro... Ou seja, esses Kravens que estavam lá amiguinho da Garota Esquilo, enfrentando o Kane, era tudo clone dele. Na verdade, da Garota Esquilo, o próprio Nick Spencer, ele confirmou que aquele era o original mesmo. Tanto que essa aquela coisa do Kraven começar a querer caçar caçadores, foi algo, inclusive, que começou lá na Garota Esquilo. Eu jurava que tinha começado com o ator do filme. Não. Não, é, não, não vamos falar de animais. Do Kraven, o agente do... Não, isso é outro podcast. Bem que ele limpou, assim, muito do que tinha sido feito com o personagem da cronologia, porque se ele não foi usado no Aranha, ele foi muito usado em outros personagens, e ali meio que ficou um tantinho, um ponto cagado, porque só aparecia pra apanhar. Só pra gente concluir a parte do caçados, eu gosto bastante desse arco, só que eu não gosto do final. Na verdade, eu tenho mixed feelings com o final, porque esse clone dele mais jovem que aparece, ele tem um visual muito legal. Ele é diferente do Kraven, ele tem umas tatuagens de tigre que faz um degradê de laranja pra pele dele. Ele é mais violento, ele é mais jovem, então ele tem mais sede de sangue. E no final ele resolve ficar igual ao Kraven original. Eu acharia melhor que se matassem o Kraven original, deixar esse Kraven mais novo com esse visual diferente, sabe? Pra ser uma coisa de legado, sabe? A gente tem que esse é um clone do Kraven, ele é mais novo, mais violento, e o visual dele é diferente. Mas não, no final ele resolve fazer uma repaginada e virar o visual igual do Kraven original, de bigode e colete de leão. Isso foi a única coisa que eu não gostei. Eu acho que essa clone do Kraven até que deu um pouquinho mais certo. Eu concordo com o João. Eu acho que o Kraven deveria ter mantido um visual diferente mesmo, o clone do Kraven. Eu concordo com o João nisso. Mas também foi a única coisa que me incomodou com o caçado também. O resto eu gostei bastante. Não, o problema é que, assim, acaba sendo nem culpa do Spencer. Pode ser uma culpa do editorial, porque se a gente for lembrar do Alyosha, o Matheus, ele entregou um Kraven diferente. Aí quando o Kraven volta lá com o Howard Mac e o Romita Jr. voltou um clone do original. É, acho que a Marvel tem essa coisa, né, de tipo, pros personagens eles falam, não, vamos criar um visual aqui pra uma saga pra vender boneco. Terminou? Beleza, volta, de volta pro clássico, de volta pro clássico, o clássico que os fãs gostam. Aí no caso... É até bizarro a gente olhar o Ruan do Pantera Negra do Christopher Priest aí. Você vê o Kraven Alyosha e ele parece um cinquentão, idêntico ao pai. Pois é. E eu acho que esse Kraven, clone, eu acho que ele deu um pouquinho mais certo com relação aos roteiristas, porque depois que o Nick Spencer saiu, eles chegaram a reaproveitar ele contra o Aranha lá na Beyond, que já deve estar saindo no Brasil. Se não me engano, essa edição já deve estar saindo no Brasil também, esse confronto do Homem-Aranha com o Kraven, depois do caçado, Nick Spencer. É, o Kraven clone aparece ainda na fase do Nick Spencer, lá no sexteto, né? É. Qual do sexteto? O problema é esse. É o sexteto do Octopus mesmo, eu acho. Ah, é, ele aparece no sexteto do Octopus também. Mas aí também já o próprio Nick Spencer lá reaproveitando o personagem. Nossa, esse final que tem 5, 6 sextetos diferentes é tudo uma merda. Mas vamos chegar lá. É, mas esse reaproveitamento dele foi até bom, porque se a gente for lembrar do próprio Dematteis, quando ele fez o Alyosha, ele criou pra não usar mais. E depois, quando trouxeram ele na Caçada Sinistra, também criaram pra não usar. Então, pelo menos o cara deu um propósito. É. É, e aí depois do Caçados, aí que vem uma coisa que me incomoda o Nick Spencer, é que ele, depois de começar o plot tudo, ele continua, tipo, no comecinho, quando ele fazia esses arcos fechados que não tem importância nenhuma, pra mim tava até beleza, porque, tipo, o de tudo tá começando, ainda tá engrenando, quando começar a história de verdade, aí sim as coisas vão ficar legais. Mas ele ficou estendendo muito essa coisa de fazer arcos fechados e histórias que não tem muita relevância nos plots, tipo... Logo depois que acabou a Caçada de Sinistra, ele já gastou 3 edições lá pra apresentar lá o novo sindicato sinistro dele, só de mulheres. Ah, eu nem me incomodo muito com isso, sabe? É. Eu até gosto desse negócio assim mais leve, porque me faz até lembrar dos quadrinhos mais antigos do Homem-Aranha. Isso aí, na verdade, foi algo que eu gostei do Nick Spencer fazer, mesmo depois do Caçado ele ter continuado com esse estilo e tal. Uhum. Até porque, assim, eu não senti que ele prolongou demais, sabe? Tem gente que diz que ele prolongou demais os arcos grandes dele, né? Tipo, do Condenado e tal. Mas acho que enquanto eu tava lendo, eu não senti que ele estendeu demais, porque eu acho que... Não sei se é o costume dessas séries de TV aberta que tem 20 episódios por temporada que eles esticam pra caramba e às vezes nem conclui o arco na temporada, conclui no próximo. Nesse eu senti que ele tava andando com a história, mesmo que de pouco em pouco ele andava. Porque tem muitos assim que, dá uma pista aqui, aí bota um bocado de extensão de linguiça, aí dá outra pista aqui. O Nick Spencer eu senti que, mesmo ele fazendo essas, entre aspas, extensões de linguiça, essas histórias simples, mas ele colocava ainda uma pista ou outra aqui que avançava nem que fosse um passinho no enredo maior dele, entendeu? Uhum. Aí eu não sentia que se estendia tanto por causa disso. É, e sem falar que é aquele negócio, a gente pode ver isso quase como se fosse uma antologia de contos do Aranha. Não é como se você estivesse querendo ver, digamos, um romance do Homem-Aranha e ele estivesse te oferecendo uma antologia de contos, que no final acabam se juntando em um conto clímax nas últimas páginas. Uhum. Porque, inclusive... por exemplo... como ele falou, isso aí pelo menos dá aquela oportunidade que assim, ele apresenta o Sindicato Sinistro em 3 edições, já, tipo, é aquela historinha leve e tudo mais, já dá pra andar, e é como se fosse realmente como aqueles os seriados que você vai entregando o vilão da semana, uma coisa assim, uhum. Que você tem o vilão da semana, foi divertido, gostei dele, e parte pro próximo, com história de começo, meio e fim. Uhum. O que é bem diferente, por exemplo, de modelos que às vezes o cara fica enrolando, e a gente conhece bem, Bands, Netflix, que o cara que vai fazer uma série de 3 episódios, que é uma história só, aí pra conseguir enrolar 3 episódios de 1 hora, ele coloca 10 horas da Karen Page andando com cara de cu. Pois é. Então Paulo, uma coisa que eu queria comentar é que... Não, só um pouquinho, Gustavo. Eu vou discordar um pouquinho de você, Paulo. Porque eu entendo que vocês estão falando isso aí das historinhas fechadas, sem ter ligação. Eu sei que tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então, tipo, Caçado, ele começa na edição, sei lá, acho que 17, vai até 20 e pouquinho. E aí, depois disso, ele vai dar continuidade na grande saga dele só lá pra 40. Porque só na edição 40 e tanto que começa de verdade pegar na história do Condenado, do Devorador de Pecados. Então, da 20 e pouco até a edição 40, são só historinhas que não vai pra lugar nenhum, sabe? Tem a história da Silver Sable com o Sin Cara, que é uma droga, que é muito ruim. Pois é, essa história que deveria ser o grande retorno lá dos anos 2099, que no final foi uma grande propaganda enganosa, né? É, sabe? São 20 histórias assim, com nada acontecendo, com arcos fechados, que pode ser legal pra quem não quer pegar a cronologia, mas que se você pega num todo, sabe, são 20 histórias de enchendo linguiça, que você disse que não acontece, sabe? E acontece. Ah, só pra... Coisas também que ele tava querendo consertar. Por exemplo, a Silver Sable tava uma desgraça. O Luiz Lott, eu nem sei se ela tava viva ou morta e tudo mais, porque tinha... Ficava... Toda hora era uma coisa diferente. Não, na verdade, o Dan Slott, ele tinha ressuscitado ela toda de volta ao normal. Foi o Nick Spencer mesmo que inventou aquela bagunça de que não, ela tava toda ferrada, precisa... É, que ela tem que tomar a fórmula do infinito, aí vai lá pra coisa do Doutor Destino, o Doutor Destino invade Nova York, aí o Homem-Aranha tem que conversar com o Destino, sabe? Isso é muito ruim. E só pra discordar um pouco do João, eu queria comentar que nesse... Ah, fica à vontade. Assim... Não é que o Nick Spencer não fez nada. É que assim, ele trabalhou um plot, mas era um plot que infelizmente ele não conseguiu fazer com que ninguém se interessasse. Que era aquela história lá do Rei do Crime estar correndo atrás da tabuleta do tempo. Que eu acho que ninguém ligou pra essa coisa. Putz, ainda tem isso. É muito ruim também. Tipo, não valeu o Rei do Crime. O Rei do Crime, ele tá atrás do bumerangue. Aí tem toda essa parte paralela do bumerangue tendo, correndo do Rei do Crime. E a história da tabuleta que também não vai pra lugar nenhum. Que ela some no meio da história. Não, mas ela é usada no final. Ela tem uma conclusão. É, tem uma conclusão, mas, tipo assim, eu, pelo menos eu tô falando por mim, eu, talvez pelo João, não sei. Mas esse, o Nick Spencer, um problema dele é que ele também criou ele muitos plots. Ele tentou criar plots lá a longo prazo também pra, no meio desse título, só que nenhum deles pareceu interessante. E aí acaba criando essa ideia de que, tipo, todos esses arcos que temos aqui entre Caçados e a volta do Devorador de Pecados são só filler. Acho que é por isso que tem essa impressão. Fillers, assim, pra mim, não tem problema. Claro, né? Tipo, tem que ser história boa. Você pode considerar uma história... uma daquelas histórias fillers ruins e tal, mas eu pelo menos considerei, eu acho que uma outra que o Nick Spencer escreveu nesse período aí, que seria os fillers, ou a encheção de linguiça, eu acho que uma outra, só que eu realmente não gostei, mas a maioria eu achei legal. Aí, na minha opinião, ser filler, ter uma história que começa e termina ali, pra mim, essa característica não é um problema, entendeu? O problema seria se a história for ruim e tal. Aí sim, é um problema, mas eu acho que o fato dele ter feito esse tipo de história assim não é ruim, eu não consideraria ruim. Eu gostei de todas as histórias que ele contou lá, que eu me lembro, eu acho que só uma ou outra mesmo que eu não achei muito boa, mas assim, a maioria eu gostei. Sim, por mim, por exemplo, algumas... essas histórias, assim, não foram todas suas, foram medianas. Aquele arco lá do Carnificina Absoluta, do Homem-Aranha enfrentando o Norman Carnificina, eu curti bastante, mas, tipo assim, pelo menos pra mim é que, assim, ele criou um plot interessante, que era o do Condenado, e ele criou vários outros subplots, e infelizmente eles não pareciam tão interessantes, assim. Tipo, se fossem plots que ele resolvesse em poucos arcos, ele não arrastasse eles tantos por todo o título, eu acho que eu não reclamaria deles. Mas o problema é que ele pegou esses plots e ele arrastou eles mais do que a medida. Tipo, esse do Rei do Crime, ele se esticou por quase todo o título. E, sei lá, pelo menos pela conclusão que ele deu, eu acho que não valia a pena ter demorado tanto assim só pra no final fazerem aquilo. De fato, essa questão do Rei do Crime realmente se estendeu mais do que devia. Até porque quando veio a conclusão do arco, eu tinha até esquecido do início. Aí, mas eu gostei da conclusão, eu achei a história legal. Não foi nada de extraordinário, que história boa pra caramba e tal. O final foi legal, mas realmente ela se estendeu demais. Eu acho que eles poderiam ter resolvido isso logo. Estender no máximo um ano. Tipo, deu uma introdução aqui, botava umas pistas ali pelo meio e no final do ano concluía. No máximo isso. Mas ele estendeu realmente muito. Mas eu acho que eu me lembro, acho que só foi isso. Até o arco principal do Condenado, eu acho que ele trabalhou bem. O arco principal do Condenado foi desde o início e se estendeu até o final da fase dele, né? Mas eu acho que essa do Condenado ele desenvolveu bem. Mas a do Rei do Crime realmente ele prolongou demais, eu poderia ter sido mais curta. Uh-huh. Agora, assim, o Paulo tá querendo falar um maior tempão, bora dar uma oportunidade aí pra ele. Deixa eu tentar, agora o problema é que eu esqueci o que eu tava falando, peraí, eu tava falando do... Eu esqueci. Ai meu Deus, eu esqueci o plot que eu tava fazendo agora, meu Deus, eu tenho que resgatar não, isso. Porque a gente tem bem que lembrar que, assim, ele não tinha o domínio completo dos personagens. É, como nenhum tem, claro, mas que assim, ele foi tão maltratado quanto o Hickman foi nos Vingadores, porque assim, não dá pra gente jogar a culpa nele em carnificina absoluta, porque simplesmente chegou a editorial, olha, Venom tá vendendo bem e a gente tem o Norman Carnificina aí, faz um tie aí. Aí então chegou a editorial, olha, fazendo as contas aqui, vai dar certo em 2099. Faz uma história de 2099. Deve ter chegado assim. Mas fazer como? O Peter David destruiu a franquia, tacou fogo e jogou fora. Matou todo mundo e transformou em 2100. Aí, se vira. Cria um novo universo. Pois aí, é. Aí, teve que fazer. Aí, depois ainda teve nesse meio tempo, aí, a história dele, tinham dois personagens que não estavam nas mãos dele. Que era, primeiro era o Rei do Crime, que ele tinha que dançar conforme a música que o Demolidor estivesse dançando lá. Porque o Rei do Crime era o prefeito de Nova York naquela época, não podia ser, assim, usado de qualquer maneira. E o Mephisto, que o Mephisto, o Jason Aaron pegou assim, é meu, ninguém toma. Pra Vingadores fazer aquela maluquice lá que ele tá fazendo. Sobre o Mephisto, eu acho que eu vou discordar de você, porque eu acho que, como todos os roteiristas da Marvel, o pessoal tava ignorando tudo que o Arrow tava fazendo no título dele, tipo... Não, vamos falar do Mephisto agora, deixa o Mephisto pra depois. Não, mas só pra contar, na hora que o cara ia, assim, parecia que a gente ia finalizar o arco do Grindad, o Jason Aaron pegou e matou o Mephisto. Aí o cara, ok, tá bom, vamos esperar o Mephisto voltar e eu volto a história. Pois, pensando bem, acho que... Vamos esperar o Mephisto voltar, porque ninguém na Marvel fica morto muito tempo, né? Daqui a pouco algum roteirista traz ele de volta e tá de boa, vamos esperar. Não, e o pior de tudo é que se tu for lembrar, no começo da fase do Spencer, parecia que ia culminar num plano do Mephisto com os pactos com os aranhas, porque o Ben Reilly fez um pacto, o Miles Morales fez um pacto, o Super-Homem-Aranha fez um pacto, ainda tinha gente teorizando, não, mas espera, o Kane foi o único que recusou a fazer o pacto, talvez isso signifique alguma coisa. Aí, não era nada. Pois é, e já que a gente tá falando do Condenado, Mephisto, acho que a gente já pode entrar, né, porque eu acho que é pelo menos na minha opinião, que é o famigerado ponto de retorno, citando a série dos anos 90, é o ponto de virada, que é o arco da revelação do King Dredd, né, do Condenado, a identidade. Uma coisa que eu queria falar antes de entrar no Condenado é que eu acho legal também que o Nick Spencer basicamente deu continuidade à revista anterior dele, lá, Os Inimigos Superiores do Homem-Aranha, né, trazendo... Não só o Bumerangue de volta, mas de vez em quando ele trazia alguns outros personagens daquele período, né? O Turbo. O Turbo foi daquele período, não. O Turbo foi o Shocker. No finalzinho, o Shocker. Era um cutscene pra ele, mas o próprio Nick Spencer esqueceu o que ele tava fazendo com o Turbo. A Besoura também apareceu. E tipo, o Bumerangue era o preferido dele, né? Porque o Bumerangue era o protagonista dos Inimigos Superiores e foi basicamente protagonista nesse período também. É, antes da gente entrar no Condenado, eu, pra não dizer que eu só tô falando mal, porque antes de ter todo o aparecimento do Condenado, a gente tem o Devorador de Pecados voltando, né? E eu gosto bastante de como ele volta, né? A gente tem o cara do carro, esqueci o nome dele, que veste preto. O Turbo. Turbo, isso. Que ele tá correndo do Devorador de Pecados, ele tá cheio de medo, e essa primeira aparição do Devorador de Pecados causa uma agoniazinha, assim, porque o Homem-Aranha tá no carro, fugindo junto com o Turbo, e depois o Devorador de Pecados mata o cara, e a gente vê que ele não morre, ele na verdade ele morre, mas ele volta, e volta assim os pecados, e o Devorador de Pecados tá absorvendo os poderes e pecados de vários vilões. Cara, essa parte eu achei bem legal, achei bem interessante essa parte, sim. Eu vou discordar de você, porque eu achei que foi horrível. Tipo, Devorador de Pecados, eu curto bastante o arco dele, do Peter David. Eu acho que encerraram bem ele nos anos 80, quando mataram ele. Então, quando o Nick Spencer falou, não, eu vou ressuscitar o Devorador de Pecados, agora eu vou encher ele de poder, vou transformar ele no cara fodão, eu pensei, meu Deus, deixa o coitado morrer. Ele teve até uma redenção antes de morrer, um momento lá que ele se redimiu do de ruim que ele fez. Deixa o cara descansar em paz. Que ele não fez não foi redenção, não. Ele fez foi por policial. É tipo, não, é o... Assim, o Devorador de Pecados, pra quem não sabe, até o Nick Spencer assumir, ele era lá o Stan Carter e ele tinha uma personalidade maligna lá, que era o Devorador de Pecados, que era que matava as pessoas. Aí não, no final seria mudar o Stan Carter se redimindo lá, fazendo o Devorador de Pecados morrer de uma vez lá, fingindo lá que ia atirar numa criança só para os policiais matarem ele. Eu, pelo menos pra mim, eu acho que foi uma redenção do personagem. Vamos colocar aqui em termos que não é como se fossem duas entidades diferentes. E no máximo ele tinha um de personalidade múltipla. É bem diferente de ter, sei lá, tipo, um do jeito que tu fala, parece que tem uma entidade chamada Devorador de Pecados que fica lá feito um Venom. Vai lá, mata aquele cara, vai lá. Não, é uma segunda personalidade, mas tipo... Era uma... Assim, é porque ele era um cara bem pé no chão, ele era só um maluco, um trabuco matando pessoas. E isso era uma das coisas mais, assim, porque era um vilão bem mundano. Tanto é que o Peter, ele tava com tanta raiva que ele nem percebe que não tava enfrentando um super vilão, tava enfrentando um cara. Deu um soco nele que o cara ficou com um problema pra andar pelo resto da vida. Ficou com um problema pra andar, ficou gago, ficou cheio de dores. Pois é, ficou acho que o nome é sequelado, por causa do impacto do golpe lá, que tinha quebrado sei lá o que nele. Não, é do golpe, não, é dos golpes. O Homem-Aranha deu muitas porradas no Devorador de Pecados. Mas assim, e era uma história que, assim, por mais, também mostra que o I era a coisa que ele gostava de ler, porque é o final dos 80, início dos 90, mas eu não acho, eu não gostei dessa parte de terem voltado com ele, até porque podia ser qualquer vilão genérico, podia ser, digamos, Devorador de Pecados 3, porque no Venom dos anos 90 criaram um Devorador de Pecados que era um vilão genérico dos anos 90. Era um ex-militar maluco e queria matar todo mundo. Não, podia ter trazido o Devorador de Pecados 4, que já era uma entidade demoníaca também. Que esse pois apareceu lá naquele eixo lá do Carnificina. Podia ter feito uma coisa assim e deixasse esse Stan Carter lá na dele, porque ele tinha sido resolvido, tipo, acabou aqui e pronto, não precisa mexer mais. Se ele conseguiu dar, digamos, voltar a manter o final digno pro Kraven, pro Harry Osborn, pro Devorador de Pecados foi o contrário. Ele trouxe pra cagar. Pois é. O Devorador de Pecados do Nick Spencer, eu penso o seguinte, tipo, quando ele trouxe ele de volta, eu sempre pensei assim, eu acho que isso vai ser provisório. Eu acho que o Devorador de Pecados vai voltar, mas depois vai morrer de novo. Ele não vai ficar circulando por aí. Aí no começo dessa história do Devorador de Pecados, eu até achei legal. Só que a ideia de ele ter poderes e de tirar os pecados das pessoas, eu não gostei. Eu pensei assim, tá transformando o Devorador de Pecados num ser super poderoso aí e tal. Não tô gostando não, porque o Devorador de Pecados pra mim sempre foi aquela parte mais pé do chão do Homem-Aranha, entendeu? Porque o Homem-Aranha tem o seu lado... do menos é mais, né? Ele porque ele é naquela parte do Homem-Aranha mais, assim, pé no chão, aquela parte mais, assim, o urbano, mais próximo do realismo, não diria realista, mas mais próximo do realismo, porque o Homem-Aranha tem os dois lados, né? Tem o lado mais de vilões, assim, mais realistas, mais humanos, mais, assim, comuns em relação a habilidades, e tem os superpoderosos e tal, aí o Homem-Aranha tem esses dois lados, o Stan Carter... Era do lado, assim, mais urbano tão, e tal, estilo, assim, Marvel Netflix, sabe? Tipo isso. Aí eles transformaram, jogaram o Devorador de Pecados dessa área e botaram na outra área, de super poderosos, o cara que ressuscita, que tem poderes de tornar as pessoas... Ganha os poderes tantas. Fica parrudão. Pois é, ele ganha um elmo de carne do Planático, né? E assim, eu acho que a única coisa pra que ele serviu é, era... É uma das poucas coisas que eu não gosto da fase do Nick Spencer, essa do Devorador de Pecados. A única coisa pra que ele serviu foi literalmente pra transformar o Norman Osborn na pessoa mais sem pecados do trocadilho infame. Santificou o Norman, né? Transformou o Norman quase no tio Ben dos Osborn e tinha um bilhão de maneiras de fazer isso. O Norman podia simplesmente, sei lá, tipo, tá andando no meio da rua, tropeça, bate a cabeça, olha, esqueci de tudo. Ou então pois dizer que o simbionte zoou a cabeça dele quando saiu. Não precisava ter trazido o cara. Pois é, né? E não já tinha feito algo do tipo assim, tipo Dan Slott, eu acho, não foi? Não tinha tirado o soro de duende dele, de curado o Norman e tal. Eles podiam, sei lá, tentar reaproveitar isso de algum jeito dentro da história, pra tentar deixar o nome mais santo e tal, mas eles botaram esse negócio de Devorador de Pecados aí, ficou muito nada. Eu não acho ruim, tá? Eu acho legal. Achei legal essa parte do Devorador de Pecados. Inclusive, até a grande revelação do Condenado, tem uma hora que os pecados saem do corpo dele e vão pros Guerreiros da Teia, que o Homem-Aranha, que já é o Condenado, que o Homem-Aranha ainda tá achando que é o Devorador de Pecados. Aí ele fala, não, eu sou o vilãozão, eu sou o Condenado. O Devorador de Pecados era só um peão na minha mão. Uhum. Podemos agora, acho que agora agora o arco, né? O César agora o mais... agora o Devorador de Pecados, eu acho que mesmo não gostando assim da ideia de toda essa transformação do Devorador de Pecados, mas eu acho que a história em si foi até bem escrita, sabe? Eu só acho que, tipo, como já foi comentado aí, podia ser outro personagem, ao invés de ser o Devorador de Pecados. Realmente, o Nick Spencer, ele apresentou uma coisa que até então era inédita. Em tantos anos, eu, sinceramente, quando eu vi, eu pensei, cara, eles nunca fizeram isso mesmo, que foi colocar o Homem-Aranha e o Duende Verde fazendo um team-up deles, né? Ah, o Busiek fez isso nos contos... Como é que é o Untold Tales do Aranha? Ah, dos Untold Tales? Eu não me lembro, assim, de um... Do Untold Tales, de uma história, tipo, o Duende Verde e o Homem-Aranha. Não, agora vamos nos unir pra enfrentar um inimigo comum. É porque eles iam se enfrentar, só que aí o cara prendeu eles num laboratório. E eles têm que fazer um team-up pra poder escapar com vida. Ah, é, eu lembrei essa história, mas é tipo... É um team-up, tipo, eles fugindo juntos, mas ao mesmo tempo lá trocando uns sopapos juntos também. Mas tipo, essa daí foi, quase faltou aquele meme lá dos dois caras apertando a mão lá do Homem-Aranha e do Duende Verde apertando, agora vamos nos unir e vamos acabar com o Devorador de Pecados. Tipo, uma coisa assim, de um arco tratando disso, isso realmente pra mim foi inédito. Então puxa aí, Gustavo, você que tá querendo falar do Condenado, da real identidade dele. Pois é, eu não sei quanto a vocês, mas... Quando revelaram que o Condenado era o Harry Osborn, eu fiquei bem decepcionado, porque pra mim, das escolhas que o Nick Spencer ele tinha pra identidade do Condenado, ele pegou a mais sem graça. Eu vou ser honesto, eu tava torcendo pro Condenado ser a Gwen Stacy. Mas já tinha uma teoria que eram dois Condenados, por causa da diferença da roupa. É, tipo, não, eu... Tipo assim, o Condenado, na verdade, ser o Harry Osborn, eu tô falando. A gente ainda não vai chegar na verdadeira identidade do Condenado, não. Eu sei, desde aquela época já, porque o Condenado que fala com o Norma é diferente do Condenado que fala com a... Que ficava lá stalkeando a Mary Jane. Mas assim, pelo menos não foi a Carly Cooper, porque se fosse na época do Joey Quesada, ia ser ela. Cara, eu tava torcendo também pra ser a Carly Cooper, mas tipo assim... Na verdade, a Carly Cooper, ela sempre foi um disfarce do Condenado. Eu tava muito empolgadão com essa ideia, porque eu, tipo assim, quando a Carly, ela voltou naquele arco da Gata Negra, do nada eu pensei, eu vendo lá essa história, eu pensei, cara, esse encontro aí, ele foi muito forçado. Será que não foi algo premeditado? Será que a Carly, ela não tá planejando alguma coisa por trás dos panos? Será que não é ela a grande vilã? Tipo, eu fiquei muito teorizando essas... Eu acho que algo que decepcionou um pouco os fãs na hora que revelaram que o Condenado era o Harry Osborn é que, tipo, o pessoal tava criando muitas teorias, tipo Lost, e aí a resolução que eles deram acabou sendo não atendendo às expectativas. Não, acho que não, o problema foi também... que o Bug desenhou o Norman e, assim, o pessoal, cara, mas esse era pra ser o Harry, por que o Harry, de repente, a cara ficou tão inchada? Eu acho que, tipo, foi mais também aquela sensação de repetição, tipo, nossa, então o Condenado é um Osborn, de novo, um Osborn vilão, de novo o Harry vilão, aí ficou aquela coisa, de novo. Assim, o pior é que ninguém sabia o que fazer com o Harry, e desde que ressuscitaram ele, ficavam jogando de um lado pro outro, deram um sumiço nele por um bom tempo, aí trouxeram de volta depois do Guerra Secreta, depois, sei lá, quase uns 6, 7 anos sem aparecer, tentaram fazer ele ser um herói e enfrentar lá o Gabriel Stays. E assim, tipo, o Norman foi o grande vilão da Marvel durante 2, 3 anos e o Harry nesse tempo só teve um arco rapidinho e vamos fingir que ele nem existe nos Vingadores Sombrios e tudo mais. Na prática, foi aquela ressurreição que todo mundo olha assim, era aquele climão, cara, a gente fez merda, não sabe o que fazer com esse personagem, ressuscitou, estragamos uma história boa. Porque, assim, pelo menos a Tia May, acho que trouxeram de volta pra fazer caquinha, mas depois tentaram consertar, e pelo menos ficam tentando dar alguma coisa pra ela fazer da vida. E uma das coisas pós-ressurreição que acabou passando pro resto das mídias, que era elas trabalhar no Festa, por exemplo. Mas o Harry não fizeram nada com ele, nada. Eu acho que tinha gente que nem sabia se ele tava vivo. Não, não é que não sabia que ele tava vivo. O pessoal tava querendo fingir que ele não tinha ressuscitado. E eu vou defender o editorial da Marvel porque, assim, se dependesse do Straczynski, não só o Harry ia voltar, mas como a própria Gwen Stacy ia ressuscitar lá no parque. E nisso eles, foi o editorial que... Não. Eu acho que foi o contrário. Não, pelo que eu lembro, foi o contrário. O Quezada falou, não, e volta a Gwen Stacy também. E o Straczynski, cara... Tu já tá me obrigando, já tá apontando arma pra minha cabeça pra escrever essa merda. Pelo menos só até o Harry. Deixa eu aproveitar que o Paulo falou rapidinho, né? Das cores do condenado. Porque quando eu tava lendo, eu percebi essa mudança de cores, né? Mas eu achava que era só o colorista que não tinha um padrão. Eu ficava pensando, caramba, eles não têm uma paleta de cores pra esse personagem? Toda hora fica mudando. É roxo, é marrom, é branco. E aí no final, quando a gente tem essa revelação de que são duas pessoas diferentes, caraca, isso eu achei legal também. Apesar de todo o resto, é uma droga. Eu vou te dizer, pra mim, ficou, eu acho que não foi isso. Aí o João não. Ficou, quando teve a revelação, o João ficou tipo o Bender lá. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. É, eu fiquei agora feliz de estar errado, de não ser um erro, de ser de proposta a mudança das coisas. Cara, eu acho que isso começou com um erro, mas aí o Spencer, ele leu umas teorias lá. Não, o condenado pode ser dos... Ele leu, isso daqui pode dar uma boa, deixa eu te fazer uma notinha aqui. Aí depois, quando ele teve a ideia da verdadeira identidade lá do condenado, aí ele já aproveitou. Mas sei lá, isso é teoria minha também. Às vezes também foi tudo premeditado, nunca se sabe, né? Afinal, o Nick Spencer, ele tá planejando essa... Quando ele assumiu o título, eu acho que ele planejou o título todo no início ao fim, a fase dele. Aí chegou... Então você tá querendo dizer que o Nick Spencer foi tipo George Lucas, né? Que tinha tudo planejado, mas na verdade ainda inventou umas coisas no meio do caminho, né? É. Porque Luke e Leia irmãos não tava no plano, né? Foi meio pelo meio do caminho. Então os dois condenados, você acha que foi tipo, bora botar aqui e encaixar no que eu já tinha planejado? É, sei lá, aí... nunca saberemos. Ou saberemos, não, sei lá. Mas não, mas é sempre assim, mesmo. Cara. Eu acho que é melhor quando o cara consegue adaptar o seu plano a ser aquela situação do cara querer forçar a coisa e não saber terminar depois porque forçou a barra pro mistério ser aquele e no fim das contas não acabou... Acabou que não podia ser mais porque as coisas mudaram. Tipo, final do How I Met Your Mother, final do Lost, ou até aquela saga do Batman, do Silêncio, que era pro vilão final ser o Jason Todd, e chegou na penúltima edição o editorial. Olha, Jason Todd não pode ressuscitar agora. Aí o cara teve que tirar da cartola mágica, que era o Charada. Não, o Silêncio não, acho que essa foi premeditada, porque tipo, no Silêncio o cara apresentou um personagem novo lá, super ligado ao Bruce Wayne naquele arco, e no final o Silêncio era esse mesmo personagem que estreou naquele não, arco. Não, o problema não, o problema é esse, o Loeb depois disse, era pra esse cara ser um Red Herring, era pra ele, o Jason Todd ia matar ele e tudo mais, era pra ser o inocente do rolê. Nossa... Essa eu não sabia, não. Então, essa coisa do Nick Spencer que a gente tá falando tem toda a cara de que ele foi adaptando no meio do caminho. Porque tem a grande revelação de que o condenado é o Harry, aí tem a luta, e aí ele fica preso naquela caixa lá do Mancha. Ele fica um tempão preso naquela caixa, e aí depois tem toda a revelação dessa da real identidade do condenado, que são dois, sabe? Tem um tempo até a revelação do Harry, e ele fica preso na caixa um tempão do normal tempo pra conversar. É, tem um tempão. E aí ele sai da caixa e tem uma nova revelação. Vocês querem falar desse tempo que o condenado esteve na caixa? É, se for uma coisa assim, tipo... Aí ele foi remendando no caminho, ele foi bem competente, né? Ele encaixou tudo bem direitinho. Novamente citando o George Lucas, né? Que, tipo, George Lucas tinha o seu plano de história e foi acrescentando coisas no caminho, tipo o Darth Vader ser pai do Luke, depois a Leia ser irmã do Luke. Mas isso foi algo que ele foi improvisando no meio do caminho, criou algumas situações estranhas, tipo aquele beijo de Luke e Leia e tal, mas no geral ficou algo muito bom dentro da história, né? Tipo, o vilão do filme é seu pai, aquela moça lá é sua irmã gêmea e tal, ficou um negócio, tipo, trouxe mais profundidade à história. E foi a mesma coisa que na situação do Nick Spencer, né? Essa situação do condenado aí, que ele teve, que se realmente foi algo feito assim, tipo... No caminho, né? Ele teve uma história planejada, mas mudou algumas coisas no meio do caminho. Mas pelo menos ele foi competente e conseguiu fazer o negócio direito, né? Porque tem gente que, como foi falado aí, tem gente que não consegue, né? Mas ele conseguiu e ficou bem feito. A gente lê e parece natural, entende? fica parecendo natural aquelas decisões da história, não fica aquela coisa forçada. É, e agora querem ir pra fase do condenado na caixa, o Nick Spencer ele enfim decide dar um fim ao plot do Rei do Crime que ele tava arrastando desde a primeira edição dele. O Paulo ia comentar alguma coisa, não ia, Paulo? Não, o que eu ia comentar é que essa fase do condenado na caixa ficou duas coisas muito na cara. A primeira é que já era pra ter acabado esse Irwan, pelo menos essa fase do condenado ali, só que alguém chegou e disse, olha, Mephisto tá ocupado, não pode ser usado. Aí ele terminou de qualquer maneira, terminou extremamente fraco esse arco, botaram o cara na caixa, aí botaram o Norman pra ficar lá brincando, lá, caso de família com ele lá. Desculpa, na real, eu não queria ser com você, por, sei lá, umas 20 edições. Sobre essa coisa do Mephisto na caixa, não poder ser usado, isso até ficou bem engraçado, porque o arco lá do Restos Mortais terminou com o Doutor Estranho lá pra Las Vegas pra ver o Mephisto. Aí você adicionando essa informação, a impressão que dá é que, tipo, o Doutor Estranho chegou lá na recepção do prédio do Mephisto e falou, eu quero falar com o Mephisto. Aí a secretária, sinto muito, ele se encontra disponível no momento porque ele está morto. Aí o Doutor Estranho, você pode sentar e esperar. Beleza, eu vou aceitar, eu vou esperar até ele ser ressuscitado, que isso não deve demorar muito. Porque, tipo, o Doutor Estranho, ele acaba o arco indo lá encontrar o Mephisto e depois dessas 20 edições... A gente volta pra assistir o Mark e tá lá o Doutor Estranho em Las Vegas ainda. Tá lá, ficou lá tipo naquela sala de espera, escutando aquela música de elevador. Uh-huh. Olhando a senha dele. A senha era 666. Tá no 1, né? E sobre esse arco aí do Condenado da Caixa, acho que só valeu mesmo pra terminar o arco do Rei do Crime, que eu não fiquei muito satisfeito, porque no final aquilo só serviu pra ressuscitar o Rosa. Tipo, eu até gosto do Rosa como vilão, tudo. Até fiquei feliz que ela ressuscitou, mas, tipo, não precisava tanto enrolar todas as edições só pra ressuscitar o Rosa no final, né? Pro Zé Bilés fazer cagada com ele essa semana. Pois é. Como eu falei mais cedo, né? Eu, assim, nem lembrava mais do início desse arco do Rei do Crime da tabuleta aí. Mas, de tanto que se prolongou, né? Que realmente não era pra ter prolongado tanto. Mas eu gostei dessa história final, achei legal e tal. Nada muito extraordinário, né? E tal, ressuscitando mais um personagem e tal. Mas eu achei legal, eu achei a história divertida, me divertiu e tal. E sobre o Condenado na Caixa, não sei se é porque eu li as edições desse período assim, todas de uma vez, mas não achei que se prolongou tanto e tal. Mas eu senti ainda que, tipo, às vezes o Nick Spencer interrompia a história principal que ele tava contando lá pra mostrar um pouquinho do Condenado na Caixa e era sempre o Norman se lastimando, se lamentando sobre o que fez. E isso aí realmente ficou, tipo, de novo, Norman. Para de tanto chororô, Norman. Pois é. Eu fico imaginando a personalidade do Andy Verde olhando pra esse Norman. Não, eu fico imaginando o Harry lá, olhando lá, tipo, o Harry lá tranquilo na caixa, com os pensamentos. Aí, de repente, aparece o Norman, ele pensa, puta que pariu, agora vem esse filho da mãe aqui ficar de chorou comigo o dia todo. Eu imagino todo dia isso, mãe, todo dia isso. Não, mas se a gente for parar pra ver, agora a gente finalmente entendeu que o Norman é o pai do Harry, porque o Harry já chorou pra caramba. Verdade. Agora temos os últimos arcos do Nick Spencer, né? Temos um arco que, sinceramente, é um arco que eu acho que ninguém pediu pro Spencer, ele enfiou na nossa goela, que foi aquele arco lá da conspiração do camaleão. E foi só isso daí, cara, tem uma razão. Isso daí eu tenho certeza que foi porque foi mandante editorial. Olha, o melhor amigo do Homem-Aranha nos cinemas agora é o Ned Leeds. Como é que tá o Ned Leeds nos quadrinhos? Ah, tá morto. Aí, ressuscitem ele. Aí, mas ele tá morto, não pode ressuscitar. Ressuscitem ele. Lá vai o slot, faz lá o clone, ressuscita o cara. Aí de repente aí, ué, mas o Slides não parece com o cara com o ator. Aí é porque esse aí era o Gank, não é o Nid. Ah, pode matar. Aí mandaram o Spencer ir lá e matar o clone. Aí alguém olhou assim, olha, novo filme do Homem-Aranha. Ressuscita o Slides de novo. Pois é. Eu acho que, na verdade, eu acho que foi intromissão da editora, mas acho que foi outra coisa. Eles falaram assim. Ô, você sabe essa coisa do Homem-Aranha? Ele tem uma irmã e tá todo mundo amando? A gente não pode deixar isso parar. Eles desmistificam a Tereza, não é? Essa parte é toda muito ruim. Pois é. Ele não pode ter uma irmã. A gente acabou de falar com o pessoal lá de cima e ele não tem permissão. Não importa que o pessoal esteja gostando, dá um fim nisso aí rápido. Mas, das contas, ele não disse nem que sim, nem que não, e muito menos pelo contrário. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, que quando a gente tava gravando lá, quando a Teresa voltou, eu não gostava da personagem, sabe? Eu não achava legal ela ser essa irmã do Peter. Mas com o tempo eu fui me acostumando, de vez em quando ela voltava, fazia uma missão com o Peter, ele tinha essa conexão diferente com a irmã. E aí eles tirarem isso agora de novo, aí eu fiquei triste, sabe? Porque eu comecei não gostando, mas eu fui criando um carinho pela personagem. E saber que agora isso foi tirado, aí eu não gostei. Mas nem foi tirado assim, porque ele fez a solução dos covardes. Ela pode ser, pode não ser, ninguém sabe. Então, essa coisa de, pode ser que não seja. Só isso já desmistifica, sabe? Já dá uma dica. Na próxima run que trouxerem ela, espero que não seja o Zé Biel, simplesmente coloca lá o Vigia. Oi, gente, só pra avisar, ela é irmã, pronto. Eu acho que tudo. A Marvel, ela não dá muita permissão pro Homem-Aranha ter outros parentes além da Tia May. Eu acho que é por isso que, tipo, assim, ó, não podemos ter uma confirmação de que ela é irmã. Se querem manter essa personagem, faz tipo assim, ela pode ou não pode. Assim, aí vocês podem mexer com ela, mas confirmado, vocês não podem confirmar. Mas na prática, eles se veem como irmãos. Aí pelo menos já é um paliativo. Sobre essa fase aí, essa história da conspiração do camaleão aí, a história em si, eu achei assim, eu não achei ruim, mas também não achei assim, foi uma das mais fracas no período do Nick Spencer, mas não chegou a ser ruim como foi a do Dobrador do Pecado, por exemplo. O que eu achei ruim foi a história, mas a história foi a ideia, mas a história foi bem escrita. Aqui foi, eu não achei a história tão bem escrita assim, mas tem algumas coisas legais ali no meio. E essa questão da Teresa foi justamente uma das coisas que eu não tava gostando, né? Tipo, caramba, será que eles vão desfazer o que o Chip Zdarsky fez? Porque a Teresa eu gostei desde o início, desde a história em quadrinho lá, Negócio de Família, ou Caso de Família, né? Desde da história lá, que ela apareceu a primeira vez, eu gostei da personagem, porque a ideia do Peter ter uma irmã, eu fiquei meio assim, mas quando eu li a história, eu gostei da personagem, entendeu, Teresa? Uhum. Eu gostei dela. Não é que eu goste muito da Teresa, eu gosto muito da Teresa em si, mas é que tá dando eco comigo. É que assim, não é que eu goste muito da Teresa em si, mas eu gosto bastante da relação que ela tem com o Peter, que eu acho que é uma relação bem única. Beleza, pode continuar. É isso mesmo. Tipo, o que eu gosto da Teresa é exatamente isso, a relação dela com o Peter. Ela em si sozinha, assim, não. É uma personagem comum, mas a relação dela com o Peter, que eu acho uma relação realmente de companheirismo, assim, tipo, um entende bem o outro e tal. Era isso que eu gostava da Teresa. Eu gostava dela com o Peter. Eu comecei a gostar da ideia do Peter ter um irmão por causa disso, da relação dos dois. Aí o Chip Zdarsky, quando eu trouxe ela de volta e trouxe a confirmação de que ela é uma irmã do Peter, eu gostei bastante disso. Aí, ela continuou aparecendo, o Nick Spencer trouxe ela de volta também, aí eu gostei bastante. Aí vem essa história do camaleão e levantando a possibilidade de ela não ser irmã e tal, e nem saber disso e tal, aí eu disse, poxa, que merda. Mas foi desenrolando a história, aí no final das contas deixou em aberto. Aí eu disse assim, tá bom. Eu gostava da confirmação, mas pelo menos ele deixou assim, pode ser, pode não ser, tá bom. Aí eu aceitei a história. Claro que eu preferia, tipo, ela é irmã sim, certo. Mas eu pensei assim, isso aí é coisa da Marvel. Como foi comentado, eu já imaginei que isso era coisa da Marvel. Porque a Marvel não pode deixar tudo bem pra sempre, tem que mudar alguma coisa. Eles não desfizeram, né? Eles disseram assim, não, ela não é irmã, Peter não tem irmã, pelo menos eles não desfizeram, deixaram em aberto. Aí pra mim, eu fiquei pelo menos um pouco satisfeito com isso. Claro que eu queria que mantivesse ela como irmã, certo, né? Algo certo. Mas deixou em aberto, tá bom. Uhum. Provavelmente vai continuar em aberto. Talvez algum roteirista no futuro decida afirmar que ela é irmã de novo, mas se afirmar, aí vai aparecer outro roteirista que vai desafirmar e assim vai. Mas contanto que mantenha e a Teresa nessa relação de irmãos, pra mim tá de boa. A questão mesmo é que, assim, por exemplo, ela foi criada e ela, o Slott fez o possível pra ignorar ela. Inclusive, assim, a gente nem sabia o quão canônico era Caso de Família até o Rei do Crime aparecer fazendo cosplay na série do MCU, não. Até ela voltar lá com o Zdarsky. A personagem foi praticamente trabalhada pelo Zdarsky, o Spencer meio que abraçou ela. Só que o problema é que o editorial quis voltar aquele é ou não é do como terminou o Caso de Família. O Caso de Família ficou naquele, não é. Mas pode ser que seja. Aí depois o Zidane, mas ela é. Mas pode ser que não seja. Agora, ela não é. Mas quem sabe se ela é. É que negócio, no fim das contas, o que é importante é, pelo menos, que eles se veem como irmãos. E como vocês falaram, o que é importante é essa relação dele e tudo mais. Enquanto eles se veem, enquanto eles tiverem essa relação, eles serem aqueles irmãos que se veem de vez em quando, que tem essa relação, e até ser legal, se realmente aproveitassem, fizessem a Tia May conhecer ela, que eu nem lembro se ela já teve essa coragem. Já teve essa coragem ou não, que no final do. Isso que eu ia falar também, que eu queria muito que a Teresa e a Tia May se encontrassem, uma conhecesse a outra. Eu queria muito isso, mas ainda não aconteceu. Ah, não, aconteceu durante o título. Tem uma edição só lá que tá, é a Teresa lá se relacionando com a Tia May, mas tipo, a Tia May não sabe que ela tem a Teresa é irmã do Peter. É, mas tipo, eu queria que elas se relacionassem, tipo, eu sou irmã do Peter, sou filha do Richie Merrill, eu queria algo assim, tá bom? Aquele negócio, a Tia May, ela já foi sequestrada pelo Duende Verde, ela já quase casou com o Dr. Octopus, ela já tinha voltado os pais do Peter uma vez. A irmã do Peter, pra ela, vai ser terça-feira. É só mais uma loucura, né? É. Vamos caminhando então pra grande revelação final da saga dos dois condenados? Pois é, vamos agora pra Sinister Wars, onde temos o sexteto de sexteto, né? Nossa, esquece isso aí, mas isso é muito ruim. Eles fizeram questão de ressuscitar o Devorador de Pecados de novo pra esse arco, eu fiquei possesso. E aí eles trazem de volta o Abutre como líder de um dos sextetos, porque o Abutre foi um personagem importante lá em Caçados, o sexteto dos animais. Não, tem um sexteto do Sindicato do Crime, tem um sexteto do aquele sexteto dos inimigos superiores do Aranha, tem um sexteto do estrangeiro. E se eu não me engano, parece que tem um quinteto. Só pra falar se eu não me engano, tem um quinteto e um septueto, sei lá. É, mas também tinha um sexteto de cinco lá, que eram os sextetos superiores. Mas pra dizer que não foi um desperdício total, uma coisa que eu curti, mas tipo assim, foi só algumas páginas, foi que trouxeram lá de volta pra valer o Morlun, e o Morlun já voltou ferrando lá a vida do Peter lá, que foi matando o Boomerang. Pô, Gustavo, não me lembro isso não. Eu gosto tanto do Morlun, e ele apareceu em um quadrinho lá antes pro Devorador de Pecados pegar os poderes do Morlun, e depois agora de novo só pra sumir, sabe? Eu gosto muito do Morlun, eu acho que o Morlun devia ser usado só como tá, em mega sagas, como foi usado lá no Aranha Gedon, no Aranha Aberto. Tipo, eu curti porque, tipo, eu também sou muito fã do Morlun, mas assim, não trouxeram só o Morlun, não, agora vão trazer o Morlun, mas ele só vai ser um figurante, pelo menos deram um papelzinho um pouco relevante pra ele na história, não, vai, vamos dar esse gostinho lá. Vamos deixar ele matar alguém lá pra... Não só isso, ele juntou praticamente todos os vilões que apareceram no run inteiro e o cara mais perigoso era o Morlun. Pois é, a gente até comentou lá no vídeo desse arco que não precisava nem de tantos sextetos, era só trazer de volta o Morlun e o Fanático que já dava no mesmo. Eu também gostei de terem trazido o Morlun de volta. É que ele queria trazer todo mundo mesmo da... É que assim, cara, eu acho que ele já tava com aviso prévio da Marvel, alguma coisa assim. Aí por isso que quando chega nessa fase aí, ele começa a inventar já em size, minissérie que na verdade é dentro do arco do original, anual que vem do nada, anual a cada dois meses tem um manual novo e por aí vai, pra terminar os arcos. Por exemplo, esse arco do Camaleão, ele tinha muita cara que ia ser 5, 6 edições e tem duas edições e de repente um giant size de 80 páginas. Aí vai depois um anual emendando um outro negócio. Aí depois vem o do Rosa, acho que é no anual. Aí depois vem esse aqui que é uma minissérie que vai como comitante com o coisa. Aí ele pega o plot do mistério que ainda vem o da Mary Jane, que também é outra coisa que ele teve que consertar porque o mistério tava totalmente... Se tinha um personagem que tava cagado na cronologia do Aranha, era ele, porque o Quint Beck tinha se matado no Demolidor. No Demolidor, Diabo da Guarda. Aí o Howard Mack não sabia disso e colocou uma história com ele. Aí depois o editor, olha, na verdade ele tinha morrido, viu? Aí ele fez uma história dele bancando o Kane e se matando a cada três páginas pra mostrar que era imortal. Aí depois fingiram que, não, que nada tinha acontecido. O Bendis tinha mandado ele pro universo Ultimate, prendido ele lá. Explodiram o universo Ultimate, ele voltou pro meio-meia, ninguém sabe como. Enquanto isso, tinha um tal de Mysterion que apareceu do nada e voltou pro nada. Cara, e ninguém sabia o que fazer com ele. Aí explicaram, quanto o mistério, essa confusão dele ter morrido lá do Howard McTays, o Tom DeFalco, ele já consertou lá naquele manifesto mistério, revelando lá que o mistério que tava aparecendo era o Daniel Beckhard. Aí a palhaçada mesmo foi quando o Dan Slott resolveu trazer de volta o mistério original do nada e falar, não, ele foi tudo uma ilusão. Não, foi aí que Peter começou David a palhaçada. Já tinha feito isso. Não, não, pelo menos o Peter David, quando ele trouxe lá o mistério pra fazer uma ponta, ele deixou claro, não, esse mistério aqui, o mistério tá morto, tá vendo? Ó, tem um buraco de bala na cabeça dele, ele morreu mesmo. Aí depois o Dan Slott falou, quer saber? Ele tá vivo, ele nunca morreu, foi tudo ilusão, dane-se que os outros fizeram. Não, aí, e pior de tudo é que nesse meio tempo, ainda tem uma história do mistério, que depois agora ficou dizendo que era o Quantic Beck, que era no Nat Grey que o cara dominou o maior telepata do mundo pra tentar descobrir a ideia do Homem-Aranha, porque aparentemente ele sabia. Aí criou tipo uma WandaVision do Nat Grey, aí ficava tentando direto fazer o Nat dizer o nome do Homem-Aranha e o Nat não dizia. Caralho, essa história eu nem conheço. Eu não faço muita questão. Mas beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o sexteto de seis? O sexteto de sexteto se enfrentando, ou vamos direto lá pro grande embate final assim, do Homem-Aranha Condenado? Quem não leu aquela minissérie da Mary Jane fica viajando total no mistério ser amigo dela. E eu acho que o pessoal fez muito bem não ler aquela minissérie, porque, meu Deus, aquilo foi horrível. Aquela minissérie da Mary Jane é bem qualquer coisa mesmo. Mas a gente leu, né? Eu e o Gustavo, a gente leu, e pra mim não fez diferença nenhuma, sabe? Se eu tivesse lido, não lido, eu acho legal o mistério, entre aspas, de por que a Mary Jane tá ali com o mistério, com o Quentin Beck. Eu acho que fica legal na saga essa meio que ponta solta da gente não saber. Eu acho que não faz diferença. Mas... Eu não li a minissérie da Mary Jane, mas eu sabia, eu tinha uma noção mais ou menos do que acontecia, né? Que a Mary Jane tava fazendo algum filme e que o mistério era o diretor, eu sabia disso, né? Mas mesmo assim, a própria saga aí, a própria história aí, fala isso, né? Fala o básico, né? Já pra quem não leu a minissérie entender, a Mary Jane tava fazendo um filme em Hollywood e quem tava envolvido no filme, que era o diretor, o roteirista e tal, era um mistério. É por isso que eles são amigos, e o mistério agora tá tentando ser bonzinho, né? Isso é contado ali na fase do Nick Spencer, né? Aí não precisa ler a minissérie da Mary Jane, ele já conta o básico, já pra você não precisar ler. Vamos pro final então, agora que a gente vai brigar? Pois é, agora que vai ser a briga. Mas antes também, de chegar no motivo da briga, eu queria perguntar também, pra vocês uma coisa. Oi. Falta dizer também que teve essa confusão do mistério e Nick Spencer ainda tentou ajeitar também, não foi essa questão do mistério, né? É. Ele botou alguma coisa relacionada a pacto com o Mephisto, não, sei lá, alguma coisa com o condenado. Alguma coisa assim, não lembro direito agora como foi, mas ele tentou ajeitar ainda essa questão do mistério. E ainda bem que você falou em pacto com o Mephisto, porque essa era a pergunta que eu quero falar antes da gente começar a briga pra valer. Eu queria perguntar o que vocês acharam daquela história do Norman Osborn de ter feito um pacto com o Mephisto também. Eu achei ok. É do feitio dele. Eu acho que faz sentido com o personagem. Faz total sentido com o personagem. Olha, faz mais sentido isso do que simplesmente um cara que deveria ser um mega fodão em engenharia química. Se o Peter, ele fala algumas vezes lá, inclusive do Peter e do Miller, que o cara simplesmente, olha, vou seguir essa fórmula aqui. Tá verde, eu vou colocar a minha cara pra ver o que tá acontecendo. O negócio explodiu na cara dele, que nem foi na época do Stan Lee. Primeiro foi explicado que ele era Eu achei condizente com o personagem. E beleza, agora eu achei até que foi bem interessante essa coisa dele ter feito o pacto com o Mephisto. Eu achei até que foi uma adição bem interessante na história do Norman. E agora vamos à parte que vai da briga, né? Que é a consequência agora do pacto. Uma pergunta que fica. Como é que, digamos, quando tava tendo aquela quinzumba toda dele no cerco, ele sendo o grande chefão da Marvel, ninguém percebeu isso? Todos aqueles personagens, Overpower, Místico, Deuses, o Loki não percebeu isso. Pois é, o Loki. Não, uma entidade no nível do Mephisto. É só não pensar muito, só aceita. Pois é, eu acho que esse é o grande problema do grande final do Nick Spencer, que a gente vai comentar agora, que Tipo, essa história final que ele fez sobre o condenado deixou uma... Não, ele não deixou poucos, ele deixou uma porrada de furos na cronologia da Marvel desde os anos 70. Porque, a gente, ó, isso daí, ó, se vocês não quiserem entrar em muitos detalhes, a gente já discutiu isso lá no view da última... do final dessa saga, mas realmente o cara, quando ele foi explicar quem era o condenado, ele encheu de furos a cronologia. Qual foi os furos que eu não... Depois eu vou escutar, é melhor. Tipo, um furo aqui, que esse foi o que mais me incomodou, foi que aparentemente o Harry, ele sempre soube que o Norman estava vivo, mesmo quando ele estava querendo se vingar do Peter por ter matado o Norman, lá no, na fase lá do Dematteis. Porque segundo esse arco, o Harry, ele sempre soube que o pai dele estava vivo, e ele até armou um plano pra ferrar com a cabeça do pai dele, igual ele tava ferrando com a cabeça do Peter lá com os pais dele. Pelo que eu tinha entendido, era o contrário. O plano lá do Harry com os dois lá, os dois gêmeos, era daqueles planos que o Harry tinha de backup. Ah, se eu morrer e não der certo, não, mas tem os pais do Peter com robôs que vão matar ele. Aí depois tem aqueles... Não, se isso não der certo também, aí tem o plano das duendas verdes jogarem o Norm no poço de soro do duende. Aí mas... se isso também não der certo, tem esse plano do Norm. Mas aí da que Gwyn. Tá, esse plano foi dito pelo próprio Harry, inteligência artificial, temos muitos Harrys nesse último arco, que esse foi um plano que ele fez especificamente pro Norman, ou seja, ele tinha uma ideia de que o Norman tava vivo. E também tem aquela coisa que... Bom, a gente pode imaginar que o Harry suspeitava, mas não tinha certeza que o pai tava vivo, então fez um plano de backup, criou a inteligência artificial pra, né, tipo, caso o pai dele estivesse realmente vivo, vai ver, ele viu alguma coisa no soro do duende que indicava que podia haver uma possibilidade do pai estar vivo. Ah, o fator de cura. Não, porque podia ser assim, na verdade. Ele já fez, vários planos de, assim, caso acontecesse alguma coisa com ele, ele já fez vários planos em preparativo para várias possibilidades diferentes, né? Aí uma das possibilidades era caso o Norman estivesse vivo. Cara, não, eu acho que... ele fez assim, ó. Eu já fiz isso aqui pra me vingar da morte desse cara. Se esse cara estiver vivo, só tem 1% de chance desse cara estiver vivo, tem esse plano backup aqui que é pra fuder ele. De cara, e eu queria comentar que esse... Então, o Harry, ele tem mais preparo que o Batman, porque segundo esse último arco, ele tá preparando essa história desde a época que o pai dele morreu lá no incidente da Gwen Stacy, porque segundo ele... Desde que ele tinha 20 ele anos. Ele contratou o Mistério pra hipnotizar a Mary Jane lá na época que a Gwen morreu. Porque mas na verdade ele tem esses o problema é que assim, quando tiveram que resolver, foi a caixa de Pandora que já foi aberta nos anos 90, porque quando apareceu os pais do Peter lá, não sei se você sabe da história, que era o editor mandou trazer os pais do Peter pra dar um remeleixo no personagem, mas nunca não disse pro Michelini se era pra ser os pais de verdade ou se era pra ser fraude. E ficou enrolando o cara até que, quando as vendas começaram a cair, disse que é fraude mesmo. E não tinha o que fazer e inventaram que era um plano backup do Harry. Não... Isso a gente... Eu só vou fazer aqui uma propagandinha. A gente acabou de discutir isso lá no Flip View Classic. Aí, assim, pelo o menos Harry isso tava amarrado. O Harry tava... O Harry tava lá drogado, cheirando umas, aí contratou o Mistério pra acabar com a vida do pai, porque o pai tava enchendo o saco dele sem dar atenção a ele, na verdade tava ignorando ele, disse assim, cheirou umas, ficou drogadão, doidão lá, e foi lá e contratou o Mistério pra mexer com a cabeça do pai. Porra, ele fez isso antes de virar o Duende, caralho! Não, mas ele já era... Quando ele coisou, ele, assim... Lembre-se que ele tava drogado do nada, mas ele conseguiu ter força e sanidade pra sair do estado em coma, pra se levantar e sozinho perseguir o Duende Verde, encontrar ele, presenciar a luta final do Aranha com o Duende Verde, tirar o uniforme do cara, fraudar o negócio, subornar o legista. O negócio já era bem esticado dentro dos anos 70. Mas o que eu tava querendo dizer é que, assim, o Harry... Essa parte dos pais do Peter, o Dematteis já tinha amarrado, que tinha colocado uma história backup lá do Harry dando uma risada quando eu tinha ouvido falar dos pais do Peter, tinha aquele te peguei, até aí tudo bem. Aí o Busiek foi inventar aquele legado do mal, aí já virou. É que eu não sei se vocês leem X-Men, mas os X-Men tem uma coisa chamada Diário da Sina. Toda vez conheço. Que. Pois é, toda vez que eles precisam criar alguma coisa nova que remexe tudo, achamos um novo diário secreto da Sina. E por aí vai. E o pior de tudo, ressuscitaram ela e ela tá escrevendo diários novos. Meu Deus do céu! Alguém segura essa mulher. Pois é. Ah, agora os planos backup do Harry vão ser isso pro Homem-Aranha. Na dúvida, é um plano backup do Harry. É, e beleza. Agora, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero perguntar se vocês, por acaso, têm algum tipo de arma, de pau aí, ao alcance das mãos, porque a pergunta vai ser polêmica. A pergunta é a seguinte: o que vocês acharam do Nick Spencer invalidar precados pretéritos? Só porque Norma e Gwen era um casal tão bem feito que quando chegou na mensal da Gwen Stacy, eles fizeram cena shippando o casal. Pois é, eu tava discutindo com o João aqui antes da gravação e pelo menos nós dois não gostamos muito de invalidar o pecado pretérito. É, assim, deixa mim. O pior é que na época da história do Stan Lee, tem uma fase em que fica bem claro quando foi que aconteceu. Porque se tu for ler, porque a sequência de ações, digamos, edição 1, acho que era... Não vou lembrar o número, mas digamos, a edição 1, a Gwen e o Capitão Stacy estavam sequestrados. Aí o cara vai matar eles e o Norman tava passando, ele pula e salva os dois. Ou seja, o Norman é um herói pra Gwen Stacy. Aí a edição seguinte, o Peter, o Capitão Stacy, quando a Gwen não tá vendo, vai bater no Peter. O Peter segura a bengala, aí o Capitão cai no chão. Aí quando ela abre a porta, aquele momento de novela: Peter, você está atacando meu pai, você não presta, nunca mais quero ver você. Aí na edição 3 vem o Harry falando que o Norman tinha saído. Aí o Peter liga pra Gwen. Aí o que atende é o Capitão Stacy: ah, Gwen saiu com um coleguinha pro cinema, tá aqui não. Caralho, eu não sabia que pecados pretéritos tinha uma base cronológica. Tem! É, meritíssimo, vou pedir 2 minutos do microfone. Só pra. Porque assim, eu gosto muito de pecados pretéritos. Porque ele me mostra que as pessoas não são preto e branco, elas são tons de cinza, sabe? Se a Gwen escolheu ir pra Europa, ficar com outro cara e ter um relacionamento e ter os filhos do cara. Beleza, isso desmistifica tudo aquele negócio que ela era uma santinha, que ela era namoradinha do Peter. E cara, eu gosto muito disso. Eu entendo que tem uma cacetada de gente que não gosta, que é contra isso e tal, mas eu acho legal. E se foi uma coisa que foi implantada ali e que causa polêmica, que causa discussão, é legal, é um negócio bem escrito. Se te gera algum sentimento, mesmo que seja ódio, é um sentimento válido. Então eu gosto muito dessa história. E ela ter ficado com o cara é problema dela. Se ela quis ficar com o cara porque tava na Europa, ela faz o que ela quiser, sabe? Mas aí vem isso, esse negócio. E desmistifica completamente, diz que bota um ponto ali, carimba, ó, não foi isso, nunca foi. Aí eu acho completamente errado, sabe? Ou você leva em consideração isso que aconteceu... E você tenta se as pessoas não gostam, você tenta mudar de algum outro jeito, fala que teve, mas que não foi bem assim. Mas eu acho que do jeito que foi trabalhado, dele pegar um martelo, bater assim e falar: ó, não foi. Escolha agora que daqui pra frente isso nunca existiu. Eu acho isso muito errado. Cara, o maior problema que eu acho, assim, na verdade, você for falando que o Spencer inventava enquanto fazia, a maior prova disso, a gente esqueceu. É que ele faz referência a isso quando ele encontra a Spider-Gwen. Exato, ele fica falando: ah, você tem o cheiro dela, você pode não ser ela de verdade, mas você me desperta alguma coisa. Uhum. Agora, o que eu ia falar mesmo, o problema disso aqui é que, assim, tipo, o Straczynski, quando fez isso, ele fez a mesma safadeza que o Spencer fez quando ressuscitou o Ned Leeds, que a gente não comentou na hora, mas o cara vai lá falando todo... Negócio assim: ah, não, ele ressuscitou porque na verdade ele tinha ido na Europa, achou um negócio do Norman Osborn, que sabia que o Norman tava vivo, sabe, sei lá como, e pegou o soro do Duende Verde, que o Norman tinha, assim, tipo, ele deixava em todos os esconderijos secretos deles uma prateleira: soro do Duende Verde, aplicar, se usar morrer, e tal. Tome, o aviso é assim: soro do Duende Verde, se você sentir que você pode morrer, tome ele que você vai ganhar uma vida. Pois é, é o cogumelo do Mario. Cogumelo Verde do Mario. Aí ele colocou isso, beleza. Aí quando ele ressuscitou, aí chega uma parte que ele fala assim, porque era a parte que ninguém consegue explicar, que é porque ele ficou 20 anos de cronologia, assim, 20 não, 30 anos de cronologia sem aparecer. Que é: ah, não, essa história, não. Aí eu conheci um cara, mas isso é muito complicado, não posso te explicar agora. Porque ele não sabia o que era, então enrolou. A verdade é essa. O que o Norman, o que o Straczynski fez no Pecado Pretérito foi a mesma coisa. Ele deu logo a ideia: não, eu quero agora que Gwen e Norman, chip eterno. Aí quando chegou na hora de explicar o porquê, aí: ah, cara, é porque ele era o Magneto dos X-Men aqui, pronto. Eu vou falar que, assim, eu curto também os Pecados Pretéritos, mas eu curto de uma maneira diferente. Eu vejo ele como eu vejo o personagem como um homem sapo. Tipo, é uma tosqueira que existe na cronologia do Homem-Aranha, mas é tipo uma tosqueira divertida. Mas tipo, assim, o problema é que assim, não tem uma não deu uma justificativa. Se pelo menos ele tivesse colocado na cronologia, como eu falei, se ele tivesse pesquisado direito, dava pra ter amarrado, colocado aos poucos, falado que aquela, porque assim, a gente olhando hoje, aquela amizade que ela tinha com o Capitão Stacy, só de sempre ir com pessoas mais velhas, não era uma coisa saudável. Assim, eu nunca li Pecados Pretéritos, porque eu não tenho ela completa, ainda não consegui pegar a história completa, e quando eu tiver todas as edições eu vou ler. Eu não li, mas eu tenho basicamente uma noção, né, de tudo que acontece na história. Pior de Pecados Pretéritos, eu acho, é que ele não é uma história ruim. É uma história muito bem escrita, muito bem desenhada. O problema é a ideia que ela gira em torno, que é uma ideia tosca. Muitas histórias do Straczynski, muitas histórias do Straczynski que eu li, são histórias bem escritas. Até algumas que têm ideias ruins, mas são bem escritas. Então eu imagino que Pecados Pretéritos seja realmente uma história bem escrita. Agora, eu acho o seguinte, tipo, não vejo problema realmente na Gwen, assim, tipo, eles terem feito essa ideia da Gwen trair o Peter e tal, porque dá uma profundidade ao personagem e tal. A questão foi mais assim de seu Norman, entendeu? E também desses filhos de crescimento acelerado por causa do Andy e tipo, ela não apareceu grávida em nenhum momento, um negócio meio doido assim. Cara, é pior eu achei, ainda, cara. É muito, essa ideia, tipo, eu não li a história, não sei os detalhes, mas sei que é muito confuso esses gêmeos assim da Gwen, filhos da Gwen, crescimento acelerado, depois quer se vingar e que são do Norman, e é muito, eu acho que a ideia essas coisas que são ideias estranhas na história. Então, pra mim, o Nick Spencer ter dito que nunca aconteceu, pra mim foi, tipo, ele foi um herói, Nick Spencer. Assim, cara, é pior ainda, porque é pior ainda, fica andando com a tiara por baixo da máscara pra provar que ela é filha da Gwen. É tosco. Ela fica fazendo cosplay da Gwen Stacy, ela fica fazendo cosplay da mãe dela. É bizarro. E ainda assim, a questão toda não é nem isso, é que ele teve a tal da ideia, mas ele não conseguiu fazer isso acontecer, tipo, porque ele leva tanto tempo, né, ele leva tanto tempo lá com aquele negócio de não, tem os irmãos e transfusão sanguínea e diabo a quatro, que quando chega na hora de tentar explicar, ah não, mas é porque ela se apaixonou, foi um caso de verão, qualquer invenção, é simplesmente, ah, eu tava indo lá na casa do Harry, eu não lembro porquê, aí ele tava com a cara meio assim, meio triste, eu fiquei com pena. É sério, ela fala isso, eu fiquei com pena. Aí depois, a Mary Jane, sério? Aí ela, ai, ele tinha uma presença tão magnética. Ah, Paulo, isso é vida real, Paulo. Aquela mulher lá que teve um caso com um mendigo. Eu não sei se vocês já viram essa história que ficou bem famosa na internet. Mas isso é vida real, cara. Você não precisa ter um motivo pra querer ficar com alguma pessoa. Pode ser só ter vontade. E, cara, eu só queria comentar uma coisa por cima que eu acho que uma coisa legal nos Pecados Pretéritos, eu acho que é em relação a Mary Jane. Que eu acho que cria uma explicação bem legal, porque, tipo assim, a Mary Jane, por anos, ela deve ter tido que aturar muito o Peter endeusando a Gwen Stacy enquanto eles já estavam casados. Eu só fico imaginando, tipo, o Peter chorando as pitangas por causa da Gwen e ela pensando, você acha que ela é boa, né? Não faz ideia do par de chifres que tá na tua testa por culpa dessa biscate aí. Não, acho que essa foi a única coisa que fez ela se segurar fico todos. Imagina só a Mary Jane naquele Homem-Aranha azul com isso em mente. Pois é. Ela tendo que, tipo, o Peter passando vários dias dos namorados trancado no porão, falando pra si sobre a Gwen, e ela pensando, ele ainda tá pensando nessa aí que meteu um par de chifre nele, meu Deus do céu. Mas prova que a Mary Jane foi uma amiga extremamente fiel, porque ela ia levar pro túmulo se o cara não tivesse aparecido. Pois é. Então vamos finalizar? Falta pouco pra gente terminar. Pois é. Eu aqui, ó, a última coisa na pauta, já que a gente já discutiu todas as histórias, né? Terminou que o Nick Spencer, ele arrumou muita da bagunça que foi feita durante os anos, né? Pecados Pretéritos, infelizmente, acabou entrando nessa lista, mas beleza, ele limpou muita dessa bagunça. Faltou um detalhe também, tipo, que o Nick Spencer deu uma profundidade maior ao pacto com o Mephisto, né? O pacto do Peter original, né? Não do Miles ou do Peter. Porque É, porque na história lá escrita pelo Straczynski, ou Quezada, sei lá quem é que escreveu aquilo ali, que tem, vivem falando que foi o Straczynski, ou foi o Quezada que botou os créditos no Straczynski, não sei. Não, é que foi o Straczynski, mas foi obrigado pelo Quezada. Aí, eu sei que, tipo, na história lá do Straczynski, fala que o motivo do Mephisto, né, querer o amor deles é porque, ah, é um amor único que aparece não sei quantos anos e tal, é algo mais valioso que uma alma e tal. E é um negocinho bonitinho e tal, mas é ainda meio estranho, né? Essa foi uma das que o Joe Quezada fez, o Straczynski. E também tem até a brechinha lá dentro do pacto que mostra, que o Mephisto mostra, ah, aquela garotinha é a filha que vocês nunca vão ter agora que aceitaram o meu pacto e tal. Aí o Nick Spencer pegou esse negócio e disse assim, pronto, esse era o motivo real do Mephisto, né? Aí impediu o nascimento da May Parker. Cara, eu vou dizer que eu não gostei muito disso, porque assim, levando em conta o arco que... E a grande revelação, a impressão que dá é que dessa história toda, o grande vencedor não foi o Homem-Aranha, não foi ninguém, foi o Mephisto. Foi o Mephisto que acabou ganhando essa história, porque ele fez o pacto, não vai ter mais meia ideia, até porque o editorial da Marvel não deixa o Homem-Aranha casar de novo. Então, esse gostinho de final, cara, não ganhou. Mas desde 2008, o Mephisto ganhou. Ele só deu um motivo diferente. Pois é que mas só... ele continuou ganhando, cara, porque o Quezada só foi demitido agora. Você sabe, o Mephisto é o Quezada com disfarçado. E o pior é que eu não sei se eles vão manter essa decisão do Quezada, porque eu não sei se era o Quezada mesmo que falava isso, ou se isso era do pessoal acima do Quezada que falava, não, o Homem-Aranha não pode ser casado. Talvez não, a gente descubra com cara, o tempo. O Quezada, ele acabou com uns 10 casamentos durante a gestão dele. Então, ele é bem culpado nisso aí. Mas quem sabe, né, cara, que a hora que ele saiu, pode mudar as coisas, porque se você for olhar lá da DC, assim que o Didi foi demitido, o Wally West voltou a ser o Flash e o Asa Noturna ganhou um título que ganhou o Waze, né? Bem, já que a gente tá falando dessas possibilidades do futuro, eu já queria perguntar, fingindo, assim, ó, antes eu vou estabelecer, fingindo que vocês não leram Beyond, vocês não estão lendo Zeb Wells, o que vocês esperam do futuro do Homem-Aranha depois que o Nick Spencer acabou com o personagem, fez a limpeza? Alguém vai vir cagar de novo. Eu não li a fase do Zeb Wells, não tô lendo Beyond, só li a primeira edição de Beyond que saiu na Panini. Então, basicamente, a última coisa que eu li realmente foi Nick Spencer, né? Eu não sei de muita coisa. Eu tenho uns spoilerzinhos aqui e ali que eu vi na internet e tal, da fase do Zeb Wells, mas realmente tipo, o meu conhecimento assim, dessa fase é bem fraco, porque eu espero sair no Brasil e eu só li a primeira edição até agora, de Beyond. Então, eu acho o seguinte, eu acho que os próximos roteiristas, eu acho que, não sei se vão ter uma qualidade de história muito boa, mas eu acho que não vai ter, assim, muitas cagadas na cronologia, digamos assim. Acho que não vai ter tantas histórias assim, pelo menos assim nas fases futuras, acho que não vai ter tantas histórias assim, tipo, ah, caramba, um grande acontecimento na vida do Peter de fulano que ressuscita e depois morre, não sei o quê. Acho que pode ter, mas acho que não vai ser tão frequente, pelo menos nessas fases próximas, nos próximos 5 anos ou 4 anos, não sei, eu acho que não vai ser tão frequente isso, mas eu acho que, eu não sei se vai vir qualidade boa de história, não tô indo muita fé nisso não, acho que vão ter histórias de qualidade mediana pra baixo. O que eu acho que, assim, sobre o Homem-Aranha Beyond, sem dar spoiler nem nada, mas o pessoal falou que a fase do Spencer tinha filler. Mas Superman Beyond, Homem-Aranha Beyond é praticamente um filler de 20, 30 edições, porque Ben Reilly. A gente sabe que a história não vai... Vamos botar o Peter Parker em espera enquanto alguém sabe o que fazer com ele. A verdade é essa. Cara, a minha impressão que eu tenho, eu tô fingindo que eu não li essas edições, tô fingindo, eu não estou prevendo o futuro, eu posso estar prevendo o futuro, porque eu estou fingindo, mas eu acho que, assim, todas as grandes histórias do Homem-Aranha, depois que o Nicência acabou, eu acho que elas meio que já foram contadas, e eu acho que os roteiristas daqui pra frente, eles não vão ter muita criatividade, vão começar a reaproveitar ideias, tipo, o Ben Reilly voltou e agora ele vai virar um vilão, vamos se aproveitar isso agora. Não, o Homem-Aranha... Agora ele trabalha para uma empresa, ele tem equipamentos tecnológicos. Vamos fazer isso, vamos botar o Homem-Aranha de novo para trabalhar para uma empresa com equipamentos tecnológicos. Tipo, a impressão que eu tenho é que agora os roteiristas, ele acabou as ideias pro Homem-Aranha. Pelo menos as que a Marvel permite que eles tenham. Então agora eles vão ter que dançar em cima do que já foi feito antes e ficar repetindo, igual fazem com os X-Men desde os anos 2000. Eu vou aproveitar esse seu gancho, porque eu não li mais nada depois que acabou isso, né? Então a única coisa que eu queria que eles fizessem, larga o osso que já foi, sabe? Façam histórias novas, não precisa ficar reconizando coisas que o público geral não gosta ou gosta, sabe? Histórias novas, vai pra frente, esquece o que já foi. Ó, outra ideia que eles podem repetir no futuro. Homem-Aranha e Mary Jane não estão mais juntos, vamos separar eles de novo. De novo, eu estou fingindo que eu não li e que eu não sei que não, é o que está acontecendo no futuro. Não, mas calma, já vai aparecer mais uma clone barra prima barra prima de terceiro grau barra filha clone da Gwen Stacy, todos usando o Tiara. Não, vamos resgatar de novo a culpa do Homem-Aranha sobre a morte da Gwen Stacy. Agora vai aparecer a Jill Stacy, vai voltar do nada e vão jogar ela da ponte. Porra, Jill Stacy, tá aí uma personagem muito esquisita, né? A talarica da Mary Jane, né? Que era só a Mary Jane virar as costas que ela dava em cima do Peter. No meu canon pessoal, ela usava tiara, só que como o cabelo era a mesma cor, ninguém via. Então é isso, né? Pois é. Esse foi o grande balanço da fase do Nick Spencer. Eu acho que a gente pode dar uma... Que tal todo mundo aqui? Isso não tá na nossa pauta, mas é rapidinho. Cada um dá uma nota geral pra fase do Nick Spencer com observações do geral, se quiser. Vamos fazer aqui tipo um view. Um view da fase total do Nick Spencer. Eu diria assim, eu daria uma nota, acho que um 8,5 para a fase do Nick Spencer. Eu acho que foi uma fase, não foi uma fase excelente, foi uma fase boa, tem histórias boas ali, tem uma estrutura que eu achei legal, não é uma fase excelente, mas é uma fase boa, e uma fase principalmente necessária, porque foi uma faxina, né, como falamos, ele ajeitou tudo, foi uma fase necessária para o Homem-Aranha, não foi incrível, mas foi necessária, é o que eu diria, um 8,5. Paulo? Beleza, o próximo? Cara, eu vou discordar de vocês, assim, provavelmente. Eu daria um 9,5 pra cima, porque foi uma faxina boa. O que vocês acharam que era filler, eu achava que era uma coisa que o Homem-Aranha precisava, porque eu já tava cansado daqueles arcos, vamos fazer blockbuster de verão com o Homem-Aranha, vamos fazer uma coisinha simples mesmo. Vilão da semana... É como eu tinha falado, né? Eu, tipo assim, quando eu falei dessa fase assim, que eu disse filler, né? Filler assim, entre aspas, né? Porque foi como eu falei, era algo que eu gostei, que era algo que, assim, simples, né? Tipo, histórias contidas e tal, era algo que eu gostei. Realmente, como você falou, que eu pensei, mas eu não comentei, eu justamente pensei igual a você. Que era algo que eu merecia precisar, porque a fase do Dan Slott foi uma fase, assim, muito de grandes acontecimentos. E outra coisa também, a fase do Dan Slott foi muito de focar mais no Homem-Aranha do que no Peter Parker. E o Nick Spencer trouxe mais um equilíbrio. A gente teve muito do Peter Parker também, além de muito do Homem-Aranha. E justamente por causa desse estilo de histórias, né? E tirando o Devorador de Pecados, todo mundo que trouxe de volta não trouxe de uma forma que eu julgasse, assim, ofensiva. Estrangeiro, Chance, todos aqueles vilões dos anos 90, ele trouxe realmente e usou eles, em vez de fazer como o Slott e o Bendis faziam, que era, vamos pegar esse vilão dos anos 90, trazer ele como uma piada e matar ele em seguida. Beleza. João, as suas notas. Ó, cara, eu vou dar uma nota... eu tô na dúvida se eu dou uma nota 3 ou nota 4. Eu acho que eu vou dar uma nota 3,5, vou ficar na metade do caminho. Eu vou discordar do Paulo, eu acho que não... Apesar dele ter falado que foi uma fase de faxina, eu acho que não foi uma faxina, sabe? Eu acho que se seu quarto tá com poeira, você não tira a poeira jogando ela pro outro lado com um espanador, sabe? Você precisa de um aspirador. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele fez. Ele só moveu a poeira pro outro lado. Não acho que ele tenha arrumado muita coisa, não. Eu acho que muita barriga... Eu não gosto, não gosto. Tem pontos que eu gostei, que eu acho que eu consegui deixar eles claros ao longo do programa, mas no geral é a nota 3,5. Bem, eu vou ficar bem na média de tudo, assim. Essa fase do Nick Spencer pode não parecer, mas teve muita coisa nela que eu achei divertida, que eu achei legal. Esses arcos fillers, alguns deles eu realmente gostei deles, tipo, outros nem tanto. Eu daria pra toda essa fase a média 6,5, mas como o Nick Spencer, ele acabou trazendo nessa fase dele muito daqueles vilões toscos, meio desconhecidos e super aproveitados do Homem-Aranha, eu me sinto obrigado a dar uma aumentada de um ponto na nota, então eu vou dar um 7,5 pra essa fase. Porque assim, teve coisa boa, teve coisa ruim, eu acho que no total fica bem na média. Aí a média total que a gente faria, no caso... vai ser um 7,25. Ou seja, redonda pra cima ou pra baixo, dependendo do tipo que você for, vai dar um 7,5 ou um 7, que eu acho que é uma nota ok, né? É uma boa nota. Então é isso. É isso. Pois bem, os recadinhos agora. Visitem o site do Aracnofan, aracnofan.com.br. Temos um grupo no Facebook, temos um grupo no Discord, temos uma página no Twitter e um grupo no Twitter também. Toda quarta-feira temos o Trip View Classic, analisando histórias antigas do Homem-Aranha. E na primeira semana do mês, temos o Trip View Classic Vilões, que acompanha a vida dos vilões quando eles não estão brigando com o Homem-Aranha. Acredite ou não, os vilões têm uma vida fora do Homem-Aranha. O mundo deles não gira só ao redor do Homem-Aranha. E todas as sextas temos os Trip Views, que são análises das histórias atuais do Homem-Aranha. Ainda estamos, esse programa foi gravado depois da gente terminar, mas ainda está saindo os programas com as últimas histórias do Nick Spencer. Logo, logo vamos começar Beyond também. E também histórias relacionadas a personagens do universo Aracnídeo, Mulher-Aranha, Miles Morales. A única exceção é a primeira sexta-feira do mês também, que temos os views do desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que agora a gente está entrando na famigerada quarta temporada. Ou seja, agora é ladeira abaixo, mas vamos lá, acompanhe, né? Às vezes vai ser... É bem divertido, às vezes, quando a gente faz review também de coisa ruim, porque a gente faz muita piada no meio. Enfim, e outra exceção é a última sexta-feira do mês, da última semana do mês, e é o Twip Classic, o Twipcast, que vocês estão ouvindo agora, que a gente se reúne para discutir assuntos relacionados ao Homem-Aranha. É isso, eu acho que esses foram todos os recadinhos. Paulo, Miller, vocês querem dar recado onde as pessoas conseguem achar vocês? Não, não. Se quiserem fazer um jabá, essa é a chance. Não, quero saber, não quero que os jogadores disponham. Mancadas do Aranha já acabou faz tempo e não tem nada. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Spider-Man.